Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade e para conversar, bater um papo sobre um tema que me parece muito necessário, não é? Então, quando aqui trouxe o desafio aí, eu aceitei. Nós estamos precisando muito falar a respeito de saúde de paz. Então, se nós pudermos interagir, também vai ser bacana, né? Porque vou fazendo algumas perguntas para a gente conseguir entender, qual é a necessidade de cada um nesse momento a respeito de saúde ou a respeito de paz. Eu estou aqui com um cronômetro para controlar o nosso tempo, mas eu acredito que a gente consegue trazer algumas reflexões e depois abrir para o debate, que eu acho que é o que nos enriquece mais essa troca. E eu gosto muito de trabalhar com fábulas, né? Então, quem já assistiu essa apresentação em outro momento, eu sei que a Kenny já assistiu. Eu trago sempre uma fábula, às vezes duas, às vezes mais, para nossa reflexão, mas não vou enchê-los de fábula, não, mas uma inicial, assim, para a gente entender a ideia de paz, eu gostaria de partilhar, pedir licença para poder ler, porque essa hora da noite a memória já não tá lá, essas coisas, não é? Eu não sei vocês, mas a pilha vai ficando fraca. Eu queria então falar a respeito, primeiro, de paz e depois a gente fala sobre saúde. Elas estão intimamente ligadas, mas eu gostaria de começar pela paz a partir então dessa fábula que se chama A Paz Perfeita. E diz assim, me permitam ler. Havia um rei que resolveu fazer um concurso e ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de retratar numa pintura a paz perfeita. Vários artistas se inscreveram, mas o rei escolheu apenas duas pinturas como finalistas. A primeira era um lago muito tranquilo, um espelho perfeito que refletia lindas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito lindo. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura tinha cascata, também tinha montanhas, mas mais grotescas. Havia um céu que anunciava uma tempestade, o oposto da primeira tela. Mas o rei reparou atentamente que atrás da cascata havia um arbusto crescendo por entre uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da água, estava um passarinho sentado tranquilamente no seu ninho. E qual foi a pintura que ele escolheu? Justamente esta com o passarinho, explicando que paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, possamos permanecer calmos internamente. Então, com essa pequena fábula, eu quero trazer a nossa primeira reflexão, porque muitas vezes nós temos o pensamento mágico, vamos dizer assim, de que é preciso que tudo fora esteja bem para que a gente também consiga estar internamente bem. Então, paz, na verdade, é um estado de alma, é um modo de funcionamento que requer muito tempo para a gente conseguir atingir. Então, saúde e paz, elas só vão se instalar em nós a partir de um investimento, a partir da melhoria constante da nossa alma. E essa conquista vai requerer tempo. Tempo, dedicação e esforço de cada um. Mas é algo que está ao alcance de todos nós. E essa é a parte boa, né? Todos nós temos potências, todos nós temos virtudes e a paz também, como uma possibilidade de ser desenvolvida. A gente só precisa começar por algum lugar, né? Ainda hoje, antes de vir para cá, para essa aula, esse bate-papo, essa conversa virtual, eu estava facilitando um grupo terapêutico onde nós estávamos falando sobre gestão de emoção, falando justamente dessas potências que nós trazemos dentro de nós. Estávamos falando das emoções básicas, basicamente das emoções básicas. Mas a gente precisa começar por algum lugar. Precisamos, para que isso se instale dentro de nós, começarmos primeiro pela paciência. E a própria paciência já traz como conceito, né? Sendo a ciência da paz. E ela então que nos ajuda, porque vai contribuir com o nosso estado íntimo de maior tranquilidade. Quando a gente vai lá no livro Roteiro de Emmanuel, ele tem uma fala a respeito da paz, é um capítulo que se chama Diante da Paz. E aí ele vai falar também algo que eu acho muito interessante, né? Além dessa questão de ser um estado íntimo, ele vai dizer que a paz se baseia numa espécie de lei de troca, que significa dar e receber. Eu só vou colher paz à medida em que eu tiver semeado. Então, muitas vezes a gente está em busca, querendo, sem ter feito a nossa contrapartida, que é também oferecer um comportamento ou atitudes ou uma postura que leve paz para os contextos onde nós passamos e transitamos. Então, tem um elemento interno, íntimo, mas ao mesmo tempo também tem algo que eu oferto nos contextos onde eu convivo que retroalimenta. Então, ele fala, né, que é uma lei de troca que nós poderíamos dizer que ela vai estar presente no universo como se fosse um balizador. É assim que ele fala, ele entende dessa maneira, como se fosse responsável essa lei de troca por manter o equilíbrio no universo. Então, eu vou dar na medida em que eu também vou recebendo. E muitas vezes a gente não consegue dimensionar o rastro que nós vamos deixando pelos lugares por onde passamos. Às vezes a gente se questiona por que às vezes nós não temos paz na nossa vida, às vezes porque a gente também não está conseguindo levar e desenvolver. E aí, quando a gente pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que nos ajuda muito nessa questão da paz, que todo mundo aqui certamente já leu o capítulo que fala, capítulo 9 aqui, que fala sobre bem-aventurados os pacíficos. Todo mundo está lembrado desse capítulo, né? Bem-aventurados os pacíficos, está lá em Mateus, com essa referência, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu chamaria atenção para os itens que falam sobre a afabilidade, a doçura, sobre a paciência, de novo, não é? Trazendo aqui a paciência e a obediência, onde a gente vai falar, vai ser informado, vamos falar a respeito da questão do consentimento, da razão, que é a resignação. E vai ser também falado a respeito do consentimento, do consentimento da razão, que é a obediência, do consentimento do coração, que é a resignação. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós temos um desafio muito grande, que é aceitar o modo como as pessoas são, como elas se estabelecem na nossa vida. E a paz também passa pelos relacionamentos, que às vezes tira um pouco o nosso sossego. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes nós temos pessoas mais desafiadoras na nossa convivência. De modo que quando nós ainda não estamos amadurecidos, a gente vai dizer que as pessoas roubam a nossa paz. Quando na verdade nós é que nos desestabilizamos diante do modo como essa pessoa funciona. E há quem, no dia a dia, tanto das conversas que a gente tem no âmbito profissional quanto do voluntariado, faz essa fala, né? De não aceitar. Eu não aceito onde já se viu o comportamento do outro. E essas falas demonstrando, às vezes, uma falta de aceitação, uma revolta muito grande diante do comportamento do outro, diante até mesmo dos processos da vida, diante dos destinos das pessoas. Então, quando a gente observa, essa fábula que nos coloca um passarinho dentro de um ninho, num contexto turbulento, porque se armava uma tormenta, uma tempestade, a gente observa quão necessário é a gente trabalhar internamente determinadas potências da nossa alma. Então, eu gosto muito dessa passagem, de vez em quando cai muito para mim essa questão da afabilidade, da doçura, e eu fico pensando, meu Deus, será que eu ando tendo uma fala pouco assertiva? Será que eu estou sendo às vezes mais incisiva e faltando com essa delicadeza no trato com o outro? Ou qual é o convite? Porque quando cai uma mensagem, a gente precisa naturalmente pensar o que que os amigos espirituais estão querendo nos dizer, querendo nos trazer como toque. E aí eu fui me observando. E também, às vezes, vou levando essas observações para as pessoas que no dia a dia a gente atende. Então, quando nós estamos nesse estado íntimo de não aceitação, às vezes, e a nossa fala, a nossa postura não tem nada de afabilidade, não tem nada de doçura, a gente precisa observar onde está o nosso ego em tudo isso. Porque nós temos esse elemento, né? Como diria, essa instância psíquica dentro de nós, que conduz muito do modo como das escolhas que a gente faz, o modo como nós funcionamos no nosso dia a dia. E às vezes nós somos muito resistentes, quando na verdade nós poderíamos ser muito mais resilientes. A gente sempre costuma pensar a respeito disso, da resiliência versus resistência, porque a paz vai passar por esse comportamento, essas escolhas. E aí a natureza, ela consegue nos ajudar a termos uma visão mais crítica a respeito do nosso comportamento. Vocês já observaram a água? A água é o elemento mais resiliente que existe, quando a gente faz um olhar um pouco mais atento. Ela não é, digamos assim, flexível a ponto de caber em tudo. Eu estou aqui com um copo de água. Estou aqui com uns 100 ml mais ou menos de água. Eu poderia colocar numa garrafa, ia se adaptar à garrafa. Poderia colocar isso aqui num pequeno potezinho, ia se adaptar. Quando a gente vê a água passando pelas corredeiras, quando a gente vê a água passando por uma cachoeira, passando por um riacho, aqui no dia a dia das calçadas da nossa cidade, do nosso bairro, ela vai fazendo seus contornos. E isso é muito interessante, porque essa flexibilidade, ela nos auxilia na nossa postura de paz. Então, este pacífico que a gente almeja, esse ser pacífico, esse ser que existe dentro de nós, passa por essa atitude de ir contornando os desafios, principalmente das relações que se estabelece. Mas vamos adiante, porque o tempo ruge, né? Eu estou aqui tentando acompanhar um pouquinho o chat, mas confesso que não consigo acompanhar aqui, porque eu queria ver os rostinhos de vocês. Mas falando ainda da questão da paz, no livro Consolador, existe também algumas referências a respeito disso. Mas eu estou trazendo muita questão dos relacionamentos, e vocês depois vão poder fazer outras perguntas, né? Acho que porque é uma questão muito pontual. Nós temos feito assim os atendimentos fraternos no dia a dia, e a gente observa um desassossego muito grande das pessoas em relação aos relacionamentos agora, por toda essa turbulência que está acontecendo, né? As pessoas convivendo um pouco mais, com mais intensidade, já com os ânimos bem mais aflorados, já são 12, 13 meses aí de pandemia, acho que 14, a gente já está perdendo a conta, né? E aí nós vamos tendo que estar sempre fazendo essa orientação a respeito de como se portar no dia a dia, para conseguir levar essas relações e ter um pouco mais de harmonia também nelas. Mas antes de falar da doença, eu queria falar da questão que Joana de Ângeles nos traz no livro Psicologia da Gratidão e Encontros com a Paz e Saúde. Vai fazendo algumas referências a respeito da questão da paz. E ela pontua a importância, por exemplo, da gratidão e a importância de nós perdoarmos. E a gente precisa se questionar. Como é que a gente pode ter paz se não é grato? Como é que a gente pode perdoar? Ter paz se não consegue, às vezes, estabelecer um perdão? Ou então as mínimas desculpas no dia a dia dos nossos relacionamentos. Às vezes nós cultivamos muitas ruminações, cultivamos mágoas, ressentimentos do nosso coração. a própria psicossomática vai falando a respeito, né, da dificuldade que a gente tem, às vezes, com essas emoções e para onde elas vão desembocar em algum órgão, trazendo alguma sensação e muitas vezes até mesmo doenças. E aí é que eu quero falar da questão do consolador. O consolador, ele tem a pergunta 95. Quem tiver acesso, pode aí nos ajudar com essa pergunta. Vai poder, deixa eu só colocar aqui, porque eu quero fazer uma colinha, porque eu não sei ela de cor, não, tá? Diz assim: em face dos esforços da medicina, como nós devemos considerar a saúde? E eu trago aqui para nossa reflexão, porque aí Emmanuel fala duas observações que nos interessam aqui. Pelo menos eu estou achando que nos interessa. Porque existe um conceito de saúde ligado à nossa vida prática terrena, mas também existe um conceito de saúde ligado ao espírito mortal, à nossa vida espiritual. Então, ele diz assim, na resposta dessa questão 95: para o homem na Terra, como é que ele considera saúde? Saúde vai significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, isso nos chama muito a atenção, porque, claro que ninguém, né? Eu, pelo menos, não gosto de ter nenhuma dorzinha. E quase ninguém gosta de sofrer dor. A gente quer estar com os nossos órgãos internos, a gente quer estar com uma saúde física perfeita. Isso seria o equilíbrio para nós aqui na Terra. Mas no mundo espiritual, a harmonia é que dá a tônica, a harmonia da alma. Então a saúde vem dessa harmonia. Então, quando alguém diz, olha, eu gostaria muito de ter saúde, a gente precisa perguntar, mas a saúde do ponto de vista espiritual, saúde do ponto de vista físico, saúde do ponto de vista emocional, de que saúde você está falando? Ou você está só pensando na saúde física? Porque ela passa pela saúde integral. No entanto, né, o Espiritismo vai nos dizer que, às vezes, o caminho da cura é a doença, e a gente sabe que muitas questões que nós vivemos orgânicas, elas estão relacionadas com situações pretéritas. É a bagagem que a gente vem trazendo, aquele compromisso que nós assumimos de nos burilarmos a partir, então, de um desafio que nós trazemos no nosso corpo, primeiro pelo espiritual, depois vai se manifestar no corpo físico. Eu não sei como é que vocês se relacionam com a questão da doença física. Se vocês conseguem perceber como uma grande oportunidade que nós temos de burilamento. E aí a gente tem uma relação mais amistosa com a doença física. Então a gente pensa na saúde, mas precisa pensar que a saúde, do ponto de vista do plano espiritual, muitas vezes vai passar por termos que conviver com uma doença física. E a gente refuta o sofrimento. Em geral, a dor refuta a doença, sem ver essa perspectiva mais positiva e, eu diria até, né, transpessoal. Jung tem uma fala que nos ajuda muito a pensar sobre isso, né? Ele diz assim, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu decido me tornar. Fazendo uma referência a respeito do modo como a gente encara as situações que vão chegando, e também vai falando da oportunidade que a gente tem de ressignificar. Então, a doença como cura, ela nos parece que é um grande sinalizador de que eu preciso rever a rota, de que eu preciso, muitas vezes, pensar o modo como eu venho conduzindo a minha vida. E há quem se revolte e queira combater a doença, e é aí que a gente tem muito mais dificuldade de viver essa plena harmonia que o Emmanuel nos coloca. Então, ali está presente essa nossa parcela que que está muito ainda presa às questões terrenas, sem esse entendimento da perspectiva de ser imortal, onde eu tenho gratidão. Vocês conseguem entender? E parece muito contraditório, mas como se assim você ser grato por uma doença física que muitas vezes não deixa você dormir, que te traz uma certa, digamos assim, uma dificuldade de mobilidade, de praticidade. Então, nós vivemos nesse mundo, eu digo assim, né, de provas e expiações, muitas vezes querendo experimentar coisas de planeta regenerado. Por isso que às vezes há tanto desassossego na nossa alma e essa revolta que acaba se tornando até um inimigo. Porque nós não queremos, né, costumo dizer, ter nenhum tipo de dor. E eu confesso a vocês que eu me coloco nesse lugar às vezes, né? Mas sou bastante resistente à dor, né? De fato, eu levo um tempinho para me medicar. Naturalmente que eu vou ao médico e tudo mais. Mas a gente pensa como, muitas vezes, uma pessoa que já está no mundo regenerado, rejeitando a dor, rejeitando os enfrentamentos diários. E essa rejeição é o que muitas vezes se constitui como um entrave para que a gente possa, de fato, tirar uma lição naquela experiência. Então, quando a gente observa que a dor é um sinalizador, que a doença é um sinalizador, que é algo que diz que eu preciso rever a rota, a minha relação passa a ser diferente. Então, dentro até do nosso trabalho profissional, a gente não usa a expressão combater a dor, a doença. Ninguém sai em combate com a doença, porque combater a doença é combater a si mesmo. Nós a acolhemos e tentamos identificar qual é o significado daquilo para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. De forma que não há esse desassossego, não há, digamos assim, essa revolta. E aí a gente consegue fazer aquele movimento de resignação que nos coloca para refletir, não para a gente se acomodar. Mas ao mesmo tempo em que você vai em busca de um tratamento, que você vai em busca de ferramentas para minimizar, às vezes, um desconforto, e inclusive para melhorar a saúde física, você também vai em busca de entendimento do que você precisa fazer para mudar o curso da sua vida. E aí a gente precisa pensar em estilo de vida, porque a doença que chega, ou o desassossego que chega na nossa alma, também é convite para a gente pensar o nosso estilo de vida. E aí nós temos um livro que Joana coloca em encontros, né, com a paz e saúde que eu já comentei, a questão da vida simples como uma espécie de profilaxia. E eu não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, mas eu vou deixar ele como sugestão. Eu não me lembro agora exatamente o capítulo onde ela vai falar a respeito disso, mas depois eu posso, lá nas minhas anotações, voltar e trazer isso para vocês. Mas ela diz algo que eu aqui, quando cheguei em Santa Catarina, foi sempre uma bandeira, assim, de tentar manter uma vida simples. Eu sempre vivi em cidades pequenas, assim, né? De 20 mil habitantes, de 40 mil habitantes, depois 100 mil habitantes, e agora aqui na região da Grande Florianópolis a gente tem uma população bem maior. Mas a Joana de Ângeles coloca que para a gente ter saúde, a gente precisa priorizar muito o nosso estilo de vida e o modo como nós nos relacionamos. Então ela fala, isso tem dados, não é também só ela que fala, que em grandes centros o adoecimento é maior. Isso não é nenhuma grande novidade, a gente sabe que as pesquisas nos dizem isso. Em grandes centros, as dificuldades, os enfrentamentos são maiores, e o distanciamento afetivo impacta diretamente na qualidade de vida e impacta também no, na nossa saúde emocional, porque as pessoas estão sozinhas, é isso que ela coloca, e a solidão mata. Olha que interessante. Existem, inclusive, pesquisas a respeito disso, que não é bom nós vivermos sozinhos. Então, ela fala que nós temos uma necessidade de apoio emocional e que muitas vezes a cidade grande e eu não sei como é a realidade que vocês vivem, né, nesse momento, ela vai criando um distanciamento, de modo que diminui, às vezes, a solidariedade. Nós não encontramos, às vezes, esse tipo de comportamento, porque muitos de nós está ligado no piloto automático, correndo atrás, naturalmente, da sobrevivência, da sua carreira e etc, etc. Então, uma crítica que ela faz ao estilo de vida moderno, que, ao mesmo tempo que alavanca, assim, o progresso da sociedade, ele nos traz um prejuízo muito grande para a saúde emocional, para a saúde relacional. E, ao mesmo tempo, que pode, sim, nos distanciar do nosso caminho espiritual. E ela tem um roteirinho. Ela tem um roteiro para falar a respeito, né, de como a gente poderia virar essa chave para ter equilíbrio, para que saúde e paz sejam, né, parceiros e estejam ali conectados, intimamente ligados e presentes na nossa vida. E ela não faz referência assim, a algo difícil de se acessar, de se alcançar, porque ela vai falar da importância da meditação e da oração. E aí, eu até gostaria de saber quem aqui faz meditação. Isso eu até perguntei, foi uma das enquetes hoje lá no nosso grupo. É, quem tinha o hábito da meditação? Ainda que seja uma meditação guiada. Né? O hábito da oração, eu imagino que quase todos nós temos, né? Estou conseguindo ver aqui André e Guilherme que deram ok. É, o hábito da oração, por estarmos, né, envolvidos com o evangelho, com a doutrina espírita, eu imagino que todos nós temos, em algum momento do dia a gente faz esse momento de conexão com o divino, né? A Alice também, ali estou vendo que faz. Meditação e oração. Então, você está no caminho aí, né, da profilaxia, da prevenção, né, para você conseguir manter uma conexão com o divino e com o que existe também em você. E ela fala em caminhada e exercício para a liberação de hormônios, de neurotransmissores do bem-estar. Né? A Angela também faz. Vejam que Joana coloca coisas ao alcance de todos nós. É claro que caminhado, um exercício físico, a gente vai precisar passar por uma avaliação médica, e tudo bem, isso não é difícil para a grande maioria de nós. E ela coloca uma outra questão que eu acho fantástico e uso aqui no dia a dia do nosso trabalho, é o riso saudável. E a gente sabe, né? Tem pesquisas aí falando a respeito do riso, da importância, porque ele libera endorfina, serotonina. Eu tenho que falar pausadamente para não errar uma fala, serotonina, porque aí vai fazer, né, com que o nosso organismo entenda que nós estamos bem. Inclusive, um truque que a gente utiliza aqui no dia a dia, eu acho que vocês conhecem esse truque. Que é um truque para dar uma driblada no nosso cérebro, que é a gente colocar uma caneta no entre os dentes. Vocês conhecem esse truquezinho? Às vezes a gente acorda meio para baixo, né? Quem nunca acordou meio para baixo, assim, meio indisposto? E aí, esse truque aqui que eu vou mostrar para vocês, fiquei como dica para você, se alguém precisar, tomara não precise, né, de vocês fazerem em casa. Que é assim, ó. Simples e barato. Olha, todo mundo tem uma caneta ou um lápis em casa. Isso é pesquisa, hein? Não estou inventando. E aí a gente movimenta os músculos da nossa face e ele manda a informação, né, de que nós estamos no estado de contentamento. É isso aí, Tânia. A Tânia já pegou ali a dica, né? Estou te vendo, Tânia. E aí manda uma informação, manda uma informação de que nós estamos bem. Então, o tempo inteiro, corpo e mente está conectado. Nós informamos o nosso organismo e ele responde, liberando então. Mas isso não vou conseguir fazer todos os dias, né? E não é a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas, se é que a gente tem algum problema muito grande, com a questão de paz, de harmonia, de bem-estar, é a gente refletir a respeito de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, a Joana fala a respeito disso, dá essas dicas nesse livro Encontro com a Paz e a Saúde, que vi que uma pessoa perguntou. Eu sei que o tempo ruge, né? A gente vai ter aí a oportunidade de ir falando, tem muitas coisas aqui que eu pensei para a gente conversar, mas eu gostaria de dizer que a vida, ela requer de nós um constante repensar. Hoje é dia aqui, 18 de maio, então a gente sempre diz assim, nós estamos, é um dia mais do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada como espírito imortal, mas é um dia menos como Simone. Então é um dia menos como Tânia, um dia menos como Ângela, como Andréia, como Irani e assim por diante. Vocês conseguem fazer essa conta? Né? Um dia mais como espírito imortal, porque, enfim, a caminhada só vai para frente. Mas como Simone, nós temos um tempo aqui, uma programação. Então a gente precisa pensar qual é a melhor maneira de nós conduzirmos esses dias que estão ficando, né, cada vez mais reduzidos nesta persona. E aí é que entra, então, né, a oportunidade da gente refletir a respeito do nosso projeto reencarnatório. Se nós estamos alinhados ou não com eles. Se nós estamos pensando como. E vivendo essa vida como uma pessoa que pensa mais nesse eu que é ilusório ou nesse eu que é imortal. Porque a dinâmica é diferente, a lógica é diferente. Então, como é que vocês estão conduzindo o dia a dia das vidas de vocês? São pessoas que estão cuidando da saúde física, mental, espiritual, relacional, da saúde financeira. Quando pensam em paz, são pessoas que estão em busca de paz, mas também estão oferecendo paz? Ou nós somos aquelas pessoas que acabam trazendo para o seu entorno alguma confusão e desassossego? A nossa fala é assertiva. Estou fazendo uma recapitulação aqui, porque a gente vai poder conversar a respeito disso. A nossa fala é assertiva. Nós somos do tipo que a gente leva calmaria ou a gente leva tempestade. O nosso estado íntimo é de calmaria ou é de tempestade. A lógica do nosso dia a dia é de espírito transitório ou é de espírito imortal. E assim a gente vai tentando fazer perguntas e trazendo as respostas e fazendo os ajustes. Nós temos a oportunidade do pensamento reflexivo que nos coloca todos os dias para fazer uma reflexão a respeito do modo como nós estamos conduzindo as nossas vidas. E aí a gente precisa pensar, fazer todos os dias essa retrospectiva, desde o modo como a gente dorme, se existe uma harmonia no ambiente. Então, pensar em paz e saúde é muito alto. Nós precisamos alinhar pensamento, nós precisamos alinhar as nossas emoções, nós precisamos alinhar o sentimento, né? A emoção passa pela questão física, orgânica, os sentimentos, pela interpretação que eu tenho, pela minha maturidade, o pensamento, pelas crenças que eu tenho, que eu venho carregando como espírito imortal. Então, é uma gama de possibilidades e de reflexões que a gente deve fazer em torno do tema saúde e paz. E eu gostaria até que a gente pudesse dar uma paradinha por aqui. Eu já contei aqui 33 minutos. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu sei que vocês provavelmente têm perguntas para fazer, mas aqui a gente pode também inverter um pouquinho a ordem, né? E gostaria muito de poder fazer algumas perguntas para vocês, mas eu vou fazendo no decorrer do tempo aí que a Kemi me conceder. Porque, como dizem aí os sábios e filósofos, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, eu queria trazer para o grupo aqui algumas perguntas, mas eu vou ficar por aqui para a gente abrir para conversar. Só entrar de novo aqui no meu notebook para enxergar todos vocês. Se eu consigo, de novo. Entrar isso aí. Você consegue enxergar todo mundo Agora sim. Agora sim. Mania de professor, querer ver todo mundo. Mas vamos lá. Então, mostrem as Então, suas aqui, carinhas. eu estou aqui para conversar, estou espiando aqui, viu? E Isso. Ok. Então, você está aberta para as perguntas? Você gostaria de fazer algumas perguntas, ou Simone? primeiro eu Está quero aberta ouvir o para perguntas? pessoal, né? Se fez sentido alguma coisa que eu Ah, falei. ok. E depois. O Guilherme parece É, que quer falar. eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer muito a palestra e os pontos que você trouxe, que eu acho que hoje é um daqueles dias que eu precisava ouvir isso, né? E sou muito grato de estar aqui com vocês. A minha pergunta para você é que você mencionou uma hora sobre a gente interpretar as coisas e ao invés de resistir, ter a resiliência de aceitar as coisas que estão acontecendo, tentar entender o porquê e enfrentar isso em relacionamentos, em várias coisas que nos acontecem, inclusive doenças, né? A minha pergunta para você é: qual é o limite da resiliência e do ponto que você tem que chegar e falar assim, basta, eu não quero mais fazer isso porque eu acho que não me faz bem? E daí você partir para uma coisa nova, por exemplo, uma mudança de carreira. Não sei se ficou clara a pergunta, mas eu posso elaborar mais se você precisar. Não, ficou claro. Eu só vou tomar o cuidado de responder para não ficar interferindo no teu livre-arbítrio, para que você decida o que tem que ser feito. Mas o limite é o tamanho do teu desconforto e da tua insatisfação. Entendeu? E aí Entendi. você precisa ver. É uma oportunidade. O termômetro é a insatisfação, mulher. E o grau de sofrimento que aquilo nos gera. Né? E a nossa alma sabe qual é o limite. Isso para o trabalho, isso para relacionamentos também. Porque eu acho também que é E muito fácil a gente cair. Ah, desculpa, pode falar. entra a questão também, nós podemos levar em consideração do nosso apego. Porque a gente não quer ter a ideia de que perdeu tempo demais. Como a gente não gosta de perder, a gente mantém. Aí, às vezes, mantém pagando um preço muito alto. Sabe quando, às vezes, eu também faço orientação profissional, e aí o pessoal, às vezes, chega com: nossa, eu já fiz 5 semestres de um curso, às vezes falta mais 5. E a pessoa está muito infeliz naquela escolha. Mas eu vou perder 5. Tipo, mas e os outros 5? Você vai nesse mesmo ritmo, com esse entusiasmo todo, mais 2, 3 anos? Ou você deixa para trás esses anos e pega a experiência e se permite alguma outra coisa? Então, mesmo a possibilidade de perder algo, assim, não é bom, mas eu também não quero perder. Então, às vezes, a gente faz isso com a carreira. Ou com um trabalho que tem uma profissão, né? Não consegue absorver aquilo que foi bom, fica apegado ao que está ruim e ao tempo que você tem. Nossa, estou há 5 anos nesse lugar. É como se estivesse perdendo 5 anos. A gente não perde 5 anos. Então, ele teve um aprendizado, vai somar de alguma maneira. Então, às vezes é o apego e a dificuldade de soltar. Para virar a esquina e ver que tem nosso horizonte, que tem algo lindo ali nos esperando. Não sei se passa por isso, mas faz sentido isso para você? Total, total. Eu acho que é muito fácil você ficar numa zona de conforto, né? Eu acho que o nosso cérebro acaba fazendo a gente não querer tomar riscos, né? E tentar coisas novas, porque ele prefere que a gente fique seguro, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, de você tentar falar assim, não, eu quero arriscar, eu quero fazer um negócio diferente, quero explorar outras oportunidades, mas é tudo novo, e o novo é assustador, né? E quando você sabe que, não tá legal isso daqui, mas eu já aguentei por tanto tempo, por que não aguentar mais um pouquinho? Ou por que não ficar? Vai que dá certo nesse próximo emprego, ou vai que se eu mudar de empresa, eu começo a gostar mais, sabe? Então, acho interessante isso. E a meditação tem me ajudado muito. E as palestras que eu tenho assistido também. Mas, querido, obrigado pela sua explanação. Alguém mais gostaria de fazer perguntas? Por favor, abra o microfone e passam. Aproveitem que a Simone está aqui disponível para vocês. Ou melhor, para todos nós, né? Posso fazer uma pergunta? Claro, Mauro. A Joana de Anjos fala, né, que a dor e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Então, nós temos que, como você falou, a aceitação, né? A resignação, que é o consentimento do coração, e obediência, que é o consentimento da razão. Mas nesse aspecto da dor, pertinente à doença, vê se o meu ponto de vista está correto ou não. Eu enxergo, na minha visão, baseado nos estudos dos postulados da doutrina, que as formas que nós temos de vivenciar uma doença estão relacionadas. Primeiro, a expiação, que diz respeito a algo que você tem que resgatar por equívocos de vidas passadas. Provação, que você aceitou para contribuir para o seu crescimento. Missão, que pode tanto te beneficiar, como beneficiar as pessoas ao seu redor. Você vivenciando uma enfermidade pode fazer com que outras pessoas também, vivendo essa situação, tem uma parcela de crescimento, uma condição evolutiva. A quarta condição, eu considero em vigilância da própria existência atual. Equívocos que você cometeu e desencadearam em doenças, em enfermidades, em previdências da atual existência. Aí, essas quatro que eu mencionei são alinhadas ao que a doutrina fala, expiação, prova, missão e vigilância. Agora eu vou colocar outro aspecto. Tem o lado que é relacionado a emoções negativas, né, que você desencadeia doenças psicossomáticas no corpo físico em função de pensamentos negativos, em culpa, remorso, tudo isso vai desencadeando doenças que pode-se dizer que está relacionado em vigilância da atual reencarnação, né? É um aspecto de saúde emocional que está falha, está causando um lado psicológico, está toda... Os cinco elos da saúde acabam não tendo harmonia e desencadeiam no corpo físico. E tem uma, que é o que a Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, eu assistindo várias palestras dos médicos aqui de São Paulo, eles classificam como drenagem perispiritual. Que aí, no caso, você está tão bem espiritualmente que, para que você consiga o equilíbrio espírito, perispírito e corpo físico, ocorre uma drenagem, de tal forma que esse equilíbrio ele tem que desencadear algum lugar. Então, para que a harmonia seja feita, a doença desencadeia no corpo físico. Então, você está bem espiritualmente, e aí é uma purga. Eu estou querendo dizer que eles classificam, né, os médicos aqui da AME São Paulo, como se tem uma purga que vai fazer uma limpeza, uma purificação. Aí eu queria só a sua opinião, assim, nesse aspecto que eu coloquei, né? Que eu me baseei um pouco no... Um pouco não, né? Maior parte na doutrina. Mas aí tem esse lado da AME, da Associação Médica, e nesse aspecto da doença psicossomática mesmo. Mauro, não ficou bem claro assim, qual é a sua dúvida Então, a minha porque dúvida é se eu não. justamente se essas classificações que eu fiz é muito pessoal, muito minha, ou estão condizentes com a doutrina, condizentes até com a realidade mesmo, das condições de saúde emocional, saúde psicológica, saúde física, saúde espiritual, todos os elos das condições, porque são vários aspectos que você tem, Sim, né? não, é É, perfeito. a própria psicologia positiva, ela coloca que você tem a saúde espiritual, a saúde emocional, intelectual, relacional e física. São cinco elos da saúde que tem que estar em equilíbrio. Se um deles não está trabalhando corretamente, ele prejudica os demais. Então, não adianta você só buscar a saúde espiritual e você não cuidar da conexão corpo e mente. Não adianta você buscar a saúde, vamos supor, intelectual, buscar conhecimento, estar aberto a novas experiências, mas no lado relacional, você não se relaciona bem consigo mesmo e nem com os outros. Então, tem que ter um equilíbrio. Aí eu só queria saber se isso condiz mesmo, porque eu vejo que existe uma prerrogativa dentro do espiritismo, que eu vejo que muito falando, não basta que o espírito esteja em harmonia, o resto é consequência. E a minha visão não é bem assim. Eu acho que tem tudo que tem que trabalhar num sincronismo. É esse o meu entendimento, essa que é a minha pergunta. Eu vejo assim, são muitas nuances realmente, isso que você pontuou é interessante. E eu acho que vai muito na linha do que nós comentamos, assim, nós estamos num planeta de provas e expiações, vivendo uma turbulência da transição, nós estamos no ápice da transição. E eu acho que não é nem exatamente qual é a origem, mas é como eu lido com isso que se apresentou. Porque alguma coisa nós vamos ter. Pouquíssimas pessoas não terão, já estão nesse nível, assim, top, de conseguir viver isso que a gente está colocando, o que nós observamos e lemos aqui. Eu acho que talvez por isso o Emmanuel fale que a saúde é a perfeita harmonia da alma, mas ele não excluiu a doença orgânica. Então, a gente precisa aprender a lidar com as adversidades, elas estão no caminho. A gente pensa assim, e o equilíbrio não é não ter nada, não é não viver coisas desafiadoras, mas é eu conseguir fazer o um manejo dessas coisas todas que estão acontecendo conosco. Talvez a gente tenha um pensamento muito mágico, e aí vocês me ajudem se o meu tá muito fora da caixa, mas nós estamos na Terra, tem todos os dias um enfrentamento. E às vezes a falta de paz vem justamente dessa dificuldade que a gente tem de compreender o lugar onde nós estamos e das coisas que nós combinamos que iríamos viver, digamos assim, colocando lá no nosso projeto reencarnatório para nos ajudar. Então, quando a gente fala em paz, em equilíbrio, vamos lembrar de novo ali daquela fábula que nós colocamos no início. Tinha turbulência no entorno. E vai ter, às vezes não vai ter alguns desafios. Eu hoje que estou, digamos assim, eu estou bem, hoje eu estou bem, saindo de um resfriado. Mas eu tenho familiares que estão lutando ali contra a Covid, por exemplo, eles estão lutando, porque entende que precisa lutar contra. Então, no meu entorno, tem um desassossego, tem tristeza. Tem familiar que já partiu, tem um desassossego. E eu aceito que tenha, porque nós estamos em pleno processo de transição. E se amanhã estou fazendo todos os protocolos, que eu também faço ainda um trabalho presencial, né? Não está só virtual. Mas se isso chegar, eu vou ter que acolher e fazer uma reflexão a respeito disso. Então, tudo isso que você pontuou, Mauro, muito bem, esse checklist, ele existe. Pode ser tudo isso. Várias questões envolvem, né, o adoecimento de uma pessoa, falta de equilíbrio. Mas quão desafiador é estar tudo ajustadinho e encaixadinho na nossa vida. tem um desafio. O meu estado de espírito, e aí o Emmanuel também fala, esse estado de espírito, a gente sabe que é uma conquista da nossa alma. Não sei se eu me faço entender. Sim. Porque Assim, não, amanhã é depois a porque gente vai estar. o que eu pergunto é o motivo é o seguinte, porque a melhor forma de você vivenciar essa experiência é aceitando. Agora, para você aceitar, você tem que ter a compreensão. Então, não é que eu estou querendo dizer que você tem que buscar a causa, mas se você tiver um entendimento do que está Sim. te causando esse mal, você vai ter uma aceitação melhor, porque caso Sim. contrário, você fica numa condição de revolta e aí você sempre faz aquela frase: por que comigo? Ao invés de por que não comigo? Então, quando você tem a compreensão do que você está passando, fica mais fácil de você ter aceitação. E para nós, né, pelo menos nós espíritas que temos a compreensão da imortalidade, fica mais fácil de compreender que tudo é passageiro aqui. E tudo que nós estamos passando, qualquer que seja a turbulência, a doença, a enfermidade, a desilusão, é uma situação transitória que vai terminar, tem um tempo e vai encerrar. E depois nós temos que pensar numa vida futura. Então, isso aqui é um aprendizado. Mas o que eu só queria dizer é o seguinte: o que é importante, no meu entendimento, é compreender, não buscando justificativo, mas a compreensão vai fazer com que você tenha melhor facilidade de aceitação. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Então, eu acho que é importante ter o entendimento das causas. E aí, Mauro, enquanto você falava isso, eu botei o olho aqui num livro que eu estava usando há pouco, que é o Ser Conceito, tem uma edição antiguinha. E tem aqui, no último capítulo, A Conquista de Si Mesmo, a Joana faz uma referência a dois níveis de consciência, que eu acho que a gente vai chegar nisso que você está falando. Ela traz ali uma fala do Gurdjieff, que ele classifica o ser humano com dois níveis de consciência. Ela parafraseia o Gurdjieff, falando que existem pessoas numa ponta despertas e na outra adormecida. Então, se a gente fosse colocar isso em termos percentuais, e eu vou perguntar para vocês, me ajudem, eu não tenho resposta. Quanto de percentual da humanidade encarnada está desperta? O que que vocês imaginam? Para ter esse nível de compreensão aí que a gente está falando, de resignação, né? De agradecer a doença, de entender que é um recado, que é um sinalizador, que sim, muitas coisas vão acontecer no nosso caminho, afinal de contas, nós estamos num momento de transição. Quantos, né? Nós temos assim, são mais de 7 bilhões de pessoas reencarnadas agora. Bem que com essa questão da Covid, tivemos muitas baixas, então pode ser que a conta seja um pouco diferente, mas vamos trabalhar com uma média. Quantos estão despertos e quantos estão adormecidos? Porque somente os despertos vão chegar nesse nível aqui que a gente está comentando, Mauro, que é o ideal, mas nós ainda precisamos caminhar muito. A gente bater o dedinho ali na quina da mesa e não dizer algum tipo de palavrão. A maior parte está naquele estado É, que é desculpa. a consciência de sono sem sonho. É. Mauro, deixa eu dar uma cortadinha aqui. Nós temos uma pergunta da Tânia, se você não se importar em responder por causa do horário, né? A gente tem o EGE logo em seguida, então eu gostaria que você pudesse, por favor, responder essa perguntinha no chat da Tânia, e acho que tinha uma mãozinha levantada, não sei se era da Leila, não sei se ela quer fazer alguma perguntinha, tá? Então, agradeço aí a Deixa eu buscar compreensão. aqui. É, É que eu não ela estava fala atento ao assim, chat. não tem problema não, eu posso ler para você. Ela diz assim: eu tenho uma pessoa que me rouba a paz. Fazemos parte de um grupo de ciclismo. Ela quer competir comigo e nisso me rouba a paz. Não quero isso. Quando posso, evito a companhia dela, que me procura. O conflito é que acredito não ser muito cristão. Eu vivo esse conflito, mas não estou afim da companhia dela, não. Como trabalhar isso em mim? Não viver esse conflito? Que desafiador, né, Tânia? Mas, assim, muito interessante, né? Eu tenho uma pessoa que rouba a sua paz, é isso? Você tem certeza que ela rouba a sua paz, ela tem todo esse poder? Ou você dá esse poder a ela? Toma posse do teu poder, porque as pessoas não têm esse poder. Daí você se lembre do lado do passarinho no ninho. Ele se manteve centrado. Se ela quer competir com você, é uma necessidade dela, talvez, né? É um problema dela. Competição é sempre um problema do outro. Se você não é uma pessoa competitiva, não quer competir, tá tudo certo. E aí você tem um conflito, né? Porque a gente vai achando que o problema é nosso e que evitar o outro, que às vezes traz tanto desassossego, é ruim. E a gente precisa ter uma distância emocional, às vezes, de determinadas pessoas que se mostram tóxicas, ou que às vezes não se mostram dignas da nossa amizade. Porque aí entra a questão da autopreservação. Você pode orar por ela, não precisa desejar o mal, não precisa ser deselegante, mal educada, mas a gente também às vezes não precisa chamar para tomar chá. Não é? Manter um certo distanciamento. Ela é a sua amiga. Se fosse um familiar de dentro da nossa casa, aí o desafio seria outro. Na convivência diária. Mas mesmo assim, o seu emocional pode ser trabalhado para que você não se sinta tão vulnerável. Mas os outros não têm esse poder. A gente, às vezes, que dá. Não tem o poder de nos irritar, não tem o poder de nos magoar. Nós direcionamos, assim, a gente pode direcionar os nossos sentimentos. Eles vão brotar, mas depois eu dou um direcionamento. As emoções virão, e aí eu vou direcionar esse sentimento, essa interpretação. Então, pode haver um certo distanciamento, se alguém que te desassossega, mas tem um outro convite para você fazer também, porque ela também é oportunidade de transformação. Por que que eu me incomodo? Em que ferida ela tocou? Ou qual é o sinalizador que ela está sendo o canal para que eu consiga pensar a respeito de mim? Por que que esse comportamento do outro... Né? Então, ali tem um trabalho danado para você de transformação, uma grande oportunidade. Eu estou falando para a Tânia, mas isso é para todos nós. Né? E eu, lembrando disso, tive um sócio certa feita, que, nossa, que desafiador. Mas foi a melhor coisa que eu tive, assim, como oportunidade de crescimento. Sou extremamente competitiva. Mas ele tinha dificuldade, precisava se afirmar. Então, procurava desqualificar algumas coisas que eu fazia. E aí eu fui entendendo. Né? Quase fiquei louca, né, de achar que realmente estava tudo errado comigo. E aí a gente precisa ampliar, né, para pensar vários contornos ali. Mas a gente, se não está atento, vai refutar aquela criatura e não vai querer nunca mais ver. Né? E ainda ontem me chamou de novo ali para fazer uma palestra. E eu agradeço, porque digo, nossa, como eu cresci. Como eu cresci na convivência. Eu poderia ter dito, olha, essa criatura rouba a minha paz, porque ele quer competir. Daí você vira o jogo. Não, mas por quê? Por que eu me sinto ameaçada? Por que eu me sinto desconfortável? Então é dentro de nós. O outro sempre é uma oportunidade de cura. O sintoma, né? A doença, algo que acontece, o desemprego, são sinalizadores importantes. Então a gente acolhe. Nada é nosso inimigo. tudo é um toque, tudo uma oportunidade. E aí é uma fala muito de terapeuta mesmo, né? Mas a gente se sente muito melhor quando você não dá um poder e não coloca as coisas muito maiores do que elas são. Tem uma pessoa que precisa de oração e, se for o caso, de distanciamento para a sua saúde mental, para a nossa saúde mental, porque a gente tem que se preservar. Então, eu atendo, gente, relacionamentos tóxicos todos os dias. Quão desafiador é, né? A gente não sentir culpa, às vezes, por se afastar um pouquinho. E o Evangelho fala, tem uma passagem, vocês me corrijam, me ajudem, mas acho que é sobre o duelo, não vou me lembrar agora. Eu sempre lembro, é uma passagem, depois vão ver lá, se não é sobre o duelo. Onde a fala é assim: olha, a gente não deve revidar, isso do duelo, sim. Mas a gente também não deve oferecer o pescoço para o inimigo. Tem uma passagem que fala exatamente disso. Então a gente precisa se preservar. Eu não vou sair atacando ninguém, não vou ficar criando caso. Mas eu também não me coloco numa situação vulnerável para que o outro, que ainda talvez não esteja tão evangelizado, ainda tem muitos desafios para desenvolver em termos de valores, né? Para que ele não se aproveite. A gente sabe que no mundo tem muitas pessoas que ainda não vibram no bem, não são fraternas, não são solidárias, não são amorosas, não se preocupam com o bem-estar do outro, nem emocional. Que dirá o bem-estar físico, que são aproveitadoras. Na Terra tem de tudo isso, né? E a gente precisa aprender a se cuidar. Não revida, mas autopreservação é importante, viu, Tânia? Eu não sei se eu te ajudo, estou aqui olhando para você, que você eu estou conseguindo ver aqui. E, enfim, abre um leque de possibilidades, mas a sua pergunta acho que ajudou outras tantas aqui, pelo menos me ajudou nessa reflexão. Obrigada, Simone. Eu não sei se a Leila quer fazer a pergunta, depois tem a Cris, e nós vamos então encerrar com a pergunta da Cris, depois da Leila, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Leila, você está aí? Você quer fazer a pergunta? Leila? Alô, Oi, oi, estamos te ouvindo. Oi, Leila. eu li a pergunta dela. Não Na é. verdade, a pergunta, na verdade, acho que é da Cris. Eu vou fazer a pergunta, então, depois que a Leila fala, pode ser assim? Até a Leila voltar. Porque está falhando, viu, Leila, a sua ligação. Deixa eu fazer a perguntinha da Cris. Ela diz assim: Leila, estou passando por uma situação de saúde há quase 3 meses. Todos os dias acordo me perguntando quais são as lições que posso aprender com isso, mas está sendo muito difícil emocionalmente lidar com isso. Como você aconselha encontrar a paz numa situação assim? Na verdade, ela quis, ao invés de dizer Simone, ela escreveu Leila, tá? Mas a pergunta era para você mesma, viu, Simone? Eu sinto muito, Cris. Eu não sei se você está fazendo acompanhamento, né? Se você buscou atendimento fraterno. Talvez falar mais sobre o desabafo é importante, é catártico, inclusive. Algumas respostas, Cris, elas não vêm de imediato. Como dizem, né? Há respostas que levam séculos para descer do céu até a terra. E eu não digo isso para te desanimar, mas a lição, às vezes, é se curvar diante de uma situação que nós não sabemos por que que chegou no primeiro momento. Eu não compreendo, mas eu aceito. Pode ser uma lição, mas nós não conseguimos ter certeza. Mas às vezes eu convido, bom, para que você se volte mais para oração, para que você busque ajuda. Alguém colocou resignação e paciência, que a gente foi falando ali no início. E as lições são, às vezes, são muito, estão assim ao alcance dos nossos olhos e a gente não percebe. Uma reconexão com você, trabalhar o auto-amor, auto-aceitação. Então, assim, às vezes a causa, né, como nós estamos comentando ali com o Mauro, não vai chegar à resposta. Mas o que eu faço? Né? Por que você quer saber, talvez, né? Mas como lidar agora, daqui para frente, com essa situação? Infinitas possibilidades você tem. Né? Daí seria bom realmente um aconselhamento, um atendimento fraterno, porque às vezes é convite para a gente rever o modo como nós estamos nos relacionando. Eu posso olhar para os meus relacionamentos, para o modo como eu venho digerindo as emoções. Né? Eu não sei qual é o seu diagnóstico, também não precisamos dizer. Mas às vezes o que nós sentimos, e dependendo do lugar onde nós estamos sentindo, desenvolvemos ali uma patologia, tem um significado simbólico ou não, mas nos ajuda na reflexão. O modo como você vem se acolhendo, se cuidando, às vezes a oportunidade da gente se voltar. Né? Nós estamos ligados no piloto automático. Então, é um convite para muitas coisas que a gente não tem resposta. Mas talvez você possa pedir mais força nas suas orações. Porque é o que a gente consegue pedir, né? Força nas nossas orações. Porque retirar do caminho algumas experiências não convém que a gente peça, mas que a gente possa ter a inspiração. Quem sabe se cerca mais de pessoas, busca o contato. Atendimento fraterno, Cris. Tenho certeza que aí você vai conseguir abrir um pouco mais o seu coração. Mas oração, meditação, vejo que a Joana nos coloca, né? Porque na oração, na meditação, você abre um campo de possibilidade de ajuda, de inspiração. E nós, todos que estamos aqui, vamos fazer muitas vibrações para você. Né? Pessoal aqui, a gente também tem nosso grupo de radiação. Se você permite, a gente faz. Nossa casa tem um grupo de radiação. Aliás, tem 7 grupos de radiação, porque ele funciona todos os dias. Tem um grupo diferente. Certo? Mas busca o aconchego, o apoio afetivo que vai te ajudar. Obrigada, Simone. Leila, você está aí disponível para falar agora? Oi, boa noite. Eu estou por aqui. Não sei se vocês conseguem me ouvir agora. Sim, nós te ouvimos. Então, eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da questão da aceitação da doença que o Mauro estava comentando, e talvez também sirva de complemento para a pergunta da Cris. Eu sou, na verdade, uma espiritualista que eu busquei muitas religiões, e minha mãe é kardecista, eu fui do kardecismo, eu gosto do kardecismo, porém tem alguns conceitos que para mim talvez seja difícil a compreensão, talvez pelo conhecimento que eu tive anterior. Então, assim, vocês me coloquem, me dão alguma diretriz a respeito do que eu vou colocar, mas assim, o conceito de bom ou de ruim é um conceito dado pelo homem, né? Então, eu acredito que, na verdade, a criação divina, ela é uma perfeição. Nos olhos de Deus, na criação de Deus, não existe o bem, o mal, o bom, o ruim. E assim, quando você se depara em ter que aceitar uma doença que, no nosso modo humano de ver, é uma imperfeição. Então, assim, o meu modo de lidar com isso não é aceitar não é refutar, mas assim, abrir o meu olhar para a sua, para a parte da perfeição. Não é uma negação, mas é você ter o olhar para o divino, né? E como o Mauro falou, nada dura para sempre, tudo é um ciclo, tudo é uma passagem. Então, assim, eu queria dar esse exemplo de como eu lido, né, com essa questão da doença. Então, quando você foca que Deus é perfeição, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, eu encontro essa força para lidar com as adversidades. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pena que passa rápido. E é um tema que traz muitas, abre um leque de possibilidades. Mas eu gostaria de deixar o convite para que nós pudéssemos pensar mais pela ótica do espírito imortal. Acho que isso vai fazer toda a diferença. Quando nós pensamos com o eu transitório, nós temos uma urgência diferente. Nossa urgência, a importância que nós damos para as coisas é diferente. Nós somos mais apegados, tem mais controle, porque esse eu transitório imortal, ele é materialista. Agora, se a gente passa para uma perspectiva de eu imortal, nós vamos alargar os nossos horizontes, nós vamos olhar com mais amplitude e profundidade, com mais desprendimento. Eu gostaria de deixar aqui uma última fábula, assim, muito pequena, antes da nossa prece final, que pode nos ajudar nesse enfrentamento, nessa travessia que nós estamos fazendo agora. Eu gosto muito, e a primeira vez que eu ouvi aquilo me confortou, eu espero que conforte e traga ânimo para o coração de vocês. Havia um menino que brincava tranquilamente no convés de um navio, quando ele foi interrompido pelos gritos de um membro da tripulação. Menino, saia já daí. Todos estão se recolhendo. Você não percebeu que o mar está ficando agitado e que uma grande tempestade se aproxima? E o menino respondeu calmamente: eu percebi, mas é o meu pai que está no ar. E ele seguiu brincando no converso, né? Então, que nós possamos lembrar de quem está no leme, de confiar na condução do nosso planeta, mas também confiar no nosso projeto reencarnatório. E eu, mesmo tempo que eu peço isso, eu também peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo e se imaginem numa paisagem belíssimo. Cada um sabe daquela paisagem que fala ao coração de vocês. E nesta paisagem, vamos imaginar a figura do Mestre Jesus indo na nossa direção, com os braços abertos. E vamos entrar neste abraço, nos contudo, sorrindo, de peito aberto. E vamos nos abastecer de força, de coragem, de resignação, de paciência, de paz e saúde como cada um imagina e deseja essa saúde. E vamos ouvir do nosso Mestre amoroso palavras que vão calar fundo na nossa alma. Eu quero que cada um pense agora o que o Mestre está dizendo nesse momento. Num gesto de gratidão, a gente se afasta um pouquinho deste abraço, sorri para o Mestre. E ele, como um facho de luz, se recolhe aos céus. e de lá, junto com seres amorosos, incansáveis, ele endereça vibrações de amor para todo o nosso planeta, tão necessitado nesse momento, de vibrações de amor e de cura. Como cada um entende a cura, como cada um necessita dessa cura. Então vamos imaginar a Terra sendo também abraçada pelo nosso Mestre Jesus, pelos seus eleitos. E toda a humanidade receba as bênçãos que nós estamos recebendo nesse momento. Muita gratidão pela oportunidade. Vamos confiar que é o nosso Pai que está no leme, que é o nosso irmão mais velho que está no leme. Respirando fundo e sentindo que todos são força e luz. Gratidão.